Um boa noite para meus amigos e diletos ouvintes desta conceituada rádio Antena Web. Após várias semanas ausente, hoje estamos de volta para lhes dar mais um áudio falando sobre o tema arrolado por nós sobre a geografia do estado de São Paulo. E dentro deste tema, nós iremos então abordar a economia deste importante estado nacional. Queremos dizer para vocês que no item ligado ao início da economia, falando sobre a cafeicultura, que eu abri um parênteses, falando sobre a história do café no mundo, no Brasil e em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de verificar que a cafeicultura foi um fato pujante dentro da economia do Brasil e do estado de São Paulo. Ela capitalizou os paulistas e que, a partir de 29, quando do problema que nós encontramos nas bolsas de valores do mundo, em Nova York, principalmente, houve uma substituição das importações e, como consequência, com a capitalização obtida através da cafeicultura, nós então, o estado teve uma facilidade muito grande se desenvolver e surgir, né, até o dia de hoje, como o principal polo econômico do Brasil, o principal polo econômico da América do Sul e o principal polo econômico da América Latina. Nos setores primário, setor secundário e setor terciário, a economia realmente, nós podemos, através destes setores, observar os índices, né, que foram muito importantes, sendo que no setor primário foi bem menor, apresentando-se como 6% do capital da economia. O setor secundário com 46% e o setor terciário com 48%. Então vocês já estão sentindo que o número de indústrias, o setor terciário, teve uma pujança muito, muito importante para esse desenvolvimento. Claro que está, embora com menor número, mas também o setor agropecuário teve assim uma importância muito grande e tem uma importância muito grande dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, tem no setor agropecuário, e hoje ligado inclusive à indústria, o estado de maior concentração de, inclusive exportando, suco de laranja, portanto há um número muito grande de laranjais dentro do estado de São Paulo. A cana-de-açúcar também, outra atividade importantíssima, nos dá, através da cana, do açúcar e do álcool, duas grandes atividades econômicas dentro deste estado. Então, vejam que da importância do estado no setor agropecuário. O gado bovino, o gado ovino, caprino, os equinos, a presença da avicultura. Então, em grandes áreas, em grandes pastagens, inclusive com a pecuária também se faz, o gado leiteiro, se verifica também a importância do gado leiteiro, que é muito importante dentro do estado e que vai, inclusive, sustentar todo o nosso o estado de São Paulo, inclusive exportando para certas áreas do nosso país e algumas até para o mundo, somente na área de fruticultura, na presença, por exemplo, no Vale do Ribeira, na região de Registro, a presença do chá, que é o maior produtor de chá do Brasil, e a bananicultura, que é uma atividade importantíssima dentro desta área de Registro e outros municípios que aí estão ligados, que têm a sua presença. Então, é uma atividade muito importante, né? A suinocultura também, dentro da agropecuária, é muito importante, né? Então, embora tenhamos somente 6%, mas, de qualquer forma, é pujante dentro do estado de São Paulo. Agora vamos para o setor terciário. Mais de 300 mil empresas fazem parte dos serviços no setor terciário do estado de São Paulo. Mais de 800 agências financeiras dão realmente um cunho de altíssima importância para o setor terciário dentro do estado de São Paulo. E queremos, inclusive, falar também sobre a Bolsa de Valores, que é a segunda bolsa do mundo em termos de negócios, né, dentro do estado de São Paulo, e, portanto, a segunda no mundo. Portanto, é uma bolsa de altíssima importância no setor financeiro aí, e ligado, inclusive, às grandes indústrias que estão inseridas dentro da região do estado de São Paulo. E agora vamos, então, para as nossas indústrias altamente diversificadas. A economia do estado de São Paulo está em torno de 1 trilhão do seu produto interno bruto, portanto, o maior da América do Sul. E, dentro desse contexto, nós temos a presença do número de indústrias. Por exemplo, indústrias dentro da área da região do ABC, que é uma região muito importante, que faz parte do ABCD, é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, que faz parte de uma área ligada à cidade de São Paulo. Então, é uma área econômica automobilística por excelência. E, inclusive, a partir de 1950, estas cidades, uma região metropolitana, inclusive da cidade de São Paulo, se desenvolveram muito dentro deste setor, através de, principalmente da Volkswagen, da Ford e de outras indústrias automobilísticas que foram para a região e deram um cunho todo especial a esta área. E, voltado agora para a região de Campinas, onde nós vamos encontrar, inclusive, a grande universidade da Unicamp, uma das maiores universidades do Brasil, nós temos chamada área do Vale do Silício Brasileiro. E este Vale do Silício Brasileiro, que tem uma ligação com o Vale do Silício da região dos Estados Unidos, na Califórnia, portanto, então, há uma ligação sugestiva em relação ao nome, que este nome, então, de Vale do Silício, significa dizer que nós temos uma região de altíssima tecnologia. Então, várias indústrias que aí nós temos dentro da área metropolitana de Campinas, Indaiatuba, por exemplo, é um dos outros, um dos municípios que estão aí próximo à região do Vale do Silício, faz parte do Vale do Silício, tendo a região de Campinas, vai dar uma conotação toda especial a esta grandiosidade das indústrias dessa área. Vamos encontrar também na região de Americana uma indústria têxtil de altíssima importância junto com outros municípios. Na região, por exemplo, da cidade próxima aí à Americana, nós vamos ter a Replan. Então, a Replan é a maior refinaria, então a indústria ligada à presença do petróleo. Então, a indústria petrolífera se faz aí presente na Replan, que é a maior refinaria da América do Sul, né? E, claro, do Brasil. Então, há essa importante área de tecnologia também aí nessas áreas. Outros municípios aí também são inseridos, mostrando, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria ligada à presença, por exemplo, de atividades mecânicas. Quer dizer, então, isso é a grande importância dessas áreas, faz com que cada vez mais o Estado tenha uma preponderância econômica sobre os outros países. E aí nós vamos encontrar, além dessas áreas citadas, a região do Vale do Paraíba. E na região do Vale do Paraíba, nós temos como grande tecnopolo a cidade de São José dos Campos, e que tem aí no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a sua presença marcante. E aí nós vamos encontrar, então, a indústria dos aviões dentro da Embraer. Então, a Embraer tem uma importância muito grande, é chamada também da região de Silício, do Vale do Paraíba, e inclusive exportando para muitos países e para o Brasil os aviões que são feitos dentro desta região do São José dos Campos. Além de outras grandes indústrias, como, por exemplo, também ligadas a automobilísticas, né, ligado ao automobilismo, então, no caso, indústrias automobilísticas, como outras indústrias um pouco menores, mas de altíssima importância para esse grande tecnopolo que é a região de São José dos Campos, junto com Guaratinguetá, junto com Pindamonhangaba, junto com Lorena, então fazem então, do Vale do Paraíba uma região de muito prestígio, e, inclusive inicialmente ela teve a presença do café, e hoje então é a indústria que domina toda esta área daí de Taubaté, São José dos Campos, etc. Então vocês podem perceber da importância dessas áreas no desenvolvimento econômico, no número muito grande de indústrias, por exemplo, farmacêuticas. Enfim, há uma gama muito grande de outras indústrias que aí nós vamos encontrar. E dentro da infraestrutura, nós sabemos que a região, né, vai apresentar no seu bojo mais de 90%, inclusive chegando a 96%, a água encanada e a água tratada no esgoto. Quer dizer, então, desses 645 municípios, 96% deles apresentam, então, a água tratada, encanada, e o esgoto também tratado. Então, vocês vejam que é algo de grande importância dentro do estado de São Paulo. A energia. Então, vocês viram que para você ter uma indústria se faz necessário a energia. E ela realmente precisa muito, ela consome uma energia muito grande, mas também tem um número significativo, que é o maior do Brasil em termos de hidroeletricidade. Então, há um número de hidrelétricas muito sugestivo, muito expressivo dentro da região de São Paulo, principalmente nos rios Paranapanema, que vai separar Paraná do estado de São Paulo, e o grande rio Tietê, que banha a capital do estado, né? Rio Tietê, onde você vai encontrar então um número muito grande de hidroelétrica, além de uma importante termoelétrica que é encontrada, que é uma, inclusive, é uma maior termoelétrica do Brasil, é encontrada dentro desta área. Em termos de estradas, e daí então a possibilidade de fazer com que todos esses municípios se desenvolvessem paulatinamente nos setores de industriais e de serviços, nós temos, por exemplo, no setor na estradas federais, a BR-116, então, que liga Rio de Janeiro, São Paulo, então passa pelo Vale do Paraíba, que é, no caso aí, a grande Dutra, né? 116 também, que segue no sentido de São Paulo até Curitiba, outra grande e importante estrada de rodagem federal. E a BR-101, que vai cortar então o litoral do estado de São Paulo e vai fazer ligação com o Nordeste brasileiro e com o Sul brasileiro. E outras estradas também de grande importância de federais são aí encontradas, principalmente as áreas diagonais, áreas de outros tipos de estradas federais e os estradas estaduais. Nós temos a presença, por exemplo, da estrada, a estrada dos imigrantes, a estrada dos bandeirantes, a estrada de Washington Luiz, a estrada do Anchieta. Então, são estradas de altíssima importância que cortam vários municípios dentro do estado do Rio de Janeiro. Algumas delas são pedagiadas, então se paga então o pedágio, mas apresenta uma grande importância para o desenvolvimento do estado de São Paulo, essas grandes rodovias que dão um marco excepcional à economia do estado de São Paulo. Outro fato contundente também são os seus aeroportos, como o aeroporto, por exemplo, de Campinas, Viracopos, que ele é internacional, de Guarulhos, na cidade, que também é um aeroporto de grande importância, também internacional. O aeroporto de Campos de Jordão, o aeroporto de São José dos Campos. Quer dizer, então, é um aeroporto ligado à Embraer, de grande importância. Não é internacional, evidentemente. Mas tem isso. E outros grandes, pequenos aeroportos, mas que apresentam, assim, uma importância vital para o desenvolvimento do estado. Outro fato muito relevante e expressivo é a presença do Porto de Santos, que é um porto exportador, o maior porto da América do Sul, né, maior porto do Brasil, que desde a época do café, que teve um fato muito expressivo, muito contundente, e continua sendo um fato importantíssimo, principalmente da ligação das estradas de ferro, quando elas se ligaram o Porto de Santos ao interior do estado de São Paulo, possibilitando as grandes exportações que são feitas através deste grande porto, que é o Porto de Santos. Então, gente, vocês viram como é importante a economia. Nós teríamos que, falando mais a miúdo sobre esta coisa, nós levaríamos horas e horas aqui declinando sobre a importância econômica sugestiva deste estado. Mas eu acho que isso ficou bem claro, a sua grande importância, e que torna, portanto, neste PIB, Produto Interno Bruto, de 1 trilhão, o fato contundente, formando então aí o maior polo econômico do Brasil, da América do Sul e da América Latina. Muito obrigado por esta grande oportunidade e vamos então, na próxima semana, falaremos então possivelmente sobre a cidade do estado de São Paulo, ou então sobre a sua história. Ainda estarei resolvendo esta semana qual será a melhor opção para os meus diletos amigos e ouvintes desta Rádio Antena Web. Muito obrigado por esta grande oportunidade e continue então ouvindo todos os nossos áudios que temos o prazer de mandar para vocês. Muito obrigado.